e o diretor andava em volta dele, falando. Harry não pode saber. Não até o último momento. Não até que seja necessário. Do contrário, como poderia ter a força para fazer o que deve ser feito? Mas o que deve fazer? Isto é entre mim e Harry. Agora escute bem, Severo. Virá um tempo, depois da minha morte. Não discuta, não interrompa. Virá um tempo em que Lord Voldemort temerá pela vida da cobra dele. Por Nagini? Snape pareceu admirado. Exatamente. Quando chegar o momento em que Lord Voldemort parar de mandar a cobra cumprir os seus mandatos e a mantiver segura ao seu lado sob proteção mágica, então, acho, não haverá perigo em contar a Harry. Contar o quê? Dumbledore inspirou profundamente e fechou os olhos. Conte-lhe que na noite em que Lord Voldemort tentou matá-lo, quando Lillian pôs a própria vida entre os dois como um escudo, a maldição da morte ricocheteou em Lord Voldemort, e um fragmento da alma dele irrompeu do todo e se prendeu à única alma sobrevivente na casa que desabava. Parte de Lord Voldemort vive em Harry, e é essa parte que lhe dá tanto a capacidade de falar com cobras quanto uma ligação com a mente de Lord Voldemort que ele jamais entendeu. E enquanto esse fragmento de alma, de que Voldemort não sentiu falta, permanecer preso e protegido por Harry, Lord Voldemort não poderá morrer. Harry teve a sensação de estar observando os dois homens do fim de um longo túnel. Tão distante estavam dele, as vozes ecoando estranhamente em seus ouvidos. Então o garoto deve morrer? Perguntou Snape muito calmo. E é Voldemort quem deve matá-lo, Severo. Isto é essencial. Seguiu-se outro longo silêncio. Então Snape falou. Pensei, todos esses anos, que nós o protegíamos por causa dela, de Lillian. Nós o protegíamos porque era essencial que fosse ensinado, criado e pudesse experimentar a própria força, explicou Dumbledore com os olhos ainda fechados. Nesse meio tempo, a ligação entre os dois foi crescendo, um crescimento parasitário. Às vezes penso que Harry suspeita disso. Se bem o conheço, tomará providências para que, ao sair ao encontro da morte, isto represente verdadeiramente o fim de Voldemort. Dumbledore reabriu os olhos. Snape estava horrorizado. Você o manteve vivo para que pudesse morrer na hora certa? Não fique chocado, Severo. Quantos homens e mulheres você viu morrer? Ultimamente, apenas os que não pude salvar. Ele se levantou. Você me usou. Em que sentido? Espionei por você. Menti por você. Corri risco mortal por você. Supostamente tudo para manter o filho de Lillian Potter vivo. Agora você me diz que o esteve criando como um porco para o abate. Ora, isso é comovente, Severo. Exclamou Dumbledore, sério. Você acabou se afeiçoando ao menino, afinal. A ele? Gritou Snape. Expecto Patronum! Da ponta de sua varinha irrompeu a corça prateada. Ela pousou, correu pelo soalho do gabinete e saiu voando pela janela. Dumbledore observou-a se afastando pelos ares, e quando seu brilho prateado se dissipou, ele se dirigiu a Snape e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Depois de todo esse tempo... Sempre, respondeu Snape. E a cena mudou. Agora Harry via Snape conversando com o retrato de Dumbledore atrás da escrivaninha. Você terá de informar a Voldemort a data certa da partida de Harry da casa dos tios, recomendou Dumbledore. Se não fizer isso, levantará suspeitas, uma vez que Voldemort o julga bem informado. Entretanto, você precisa plantar a ideia dos chamarizes. Acho que isso deverá garantir a segurança de Harry. Tente confundir Mundungo Fletcher e Severo. Se você for obrigado a tomar parte na perseguição, assegure-se de representar a sua parte convincentemente. Estou contando com você para continuar nas boas graças de Lord Voldemort o maior tempo possível. Ou Hogwarts ficará à mercê dos Carroll. Agora, Snape estava face a face com Mundungo em uma taberna desconhecida, o rosto deste parecendo curiosamente inexpressivo, Snape franzindo a testa concentrado. Você irá sugerir a Ordem da Fênix, murmurou Snape, que use chamarizes, poção polissuco, Potter idênticos. É a única coisa que poderia dar resultado. Você esquecerá que lhe sugeri isso. Apresentará a ideia como sua. Entendeu? Entendi, murmurou Mundungo, seus olhos desfocados. Agora Harry estava voando emparelhado com a vassoura de Snape através da noite escura e desanuviada. O professor ia acompanhado por outros comensais da morte encapuzados, e à sua frente estavam Lupin e Harry, que era na realidade Jorge. Um comensal passou à frente de Snape e apontou a varinha diretamente para as costas de Lupin. Sectum Sempra! Gritou Snape. O feitiço que visava a mão do comensal da morte, no entanto, errou o alvo e atingiu Jorge. No momento seguinte, Snape se achava ajoelhado no antigo quarto de Sirius. As lágrimas escorriam da ponta do seu nariz curvo ao ler a carta de Lilian. A segunda página tinha apenas algumas palavras. Pudesse ter sido amigo de Gerardo Grindelwald. Pessoalmente, acho que ela está começando a caducar. Afetuosamente, Lilian. Snape removeu a página que continha a assinatura de Lilian e o seu afeto e guardou-a no bolso interno das vestes. Em seguida, rasgou ao meio a foto que segurava, para poder guardar a metade em que Lilian ria, e atirou a outra com Tiago e Harry no chão, sob a cômoda. E agora Snape estava mais uma vez no gabinete do diretor, e Phineus Nigelus voltava correndo para o seu quadro. Diretor, eles estão acampando na Floresta do Deão. A sangue ruim, não use essa palavra. Que seja... A garota Granger mencionou o lugar quando abriu a bolsa e eu a ouvi. Muito bom! Ótimo! Exclamou o retrato de Dumbledore atrás da cadeira do diretor. Agora, Severo, a espada. Não esqueça que deve ser apanhada sob condições de necessidade e coragem. E ele não pode saber quem a está entregando. Se Voldemort puder ler a mente de Harry e vir você ajudando, eu sei, respondeu Snape secamente. Aproximou-se então do retrato de Dumbledore e afastou-o para um lado. O quadro girou para a frente, revelando uma cavidade oculta da qual ele tirou a espada de Gryffindor. E você vai continuar a não explicar por que é tão importante dar a Potter a espada? Indagou Snape, vestindo uma capa de viagem por cima das vestes. Vou! Acho que vou, respondeu o retrato de Dumbledore. Ele saberá o que fazer com ela. E Severo, tenha muito cuidado. Os garotos podem não reagir bem à sua presença depois do acidente com George Weasley. À porta, Snape se virou. Não se preocupe, Dumbledore, disse tranquilo. Tenho um plano. E dizendo isso, saiu do gabinete. Harry ergueu a cabeça da penseira e momentos depois estava deitado no piso acarpetado exatamente na mesma sala. Snape poderia ter acabado de fechar a porta.